Poesias, contos e crônicas. Barco sem vela, de Luciane Monteiro. Ele era um homem apaixonado que, contudo, amava a mulher mais do que a si mesmo. Esqueceu o brio, esqueceu-se de buscar um sentido para a própria vida. Aceitava migalhas de um amor, fingindo não ver seu declínio. Ele, um homem de grandes sonhos, do tamanho do céu que figurava explorar um dia, mas que não explorou. Pés plantados na areia, não saiu de frente ao mar. Ali, bastava jogar a rede, os peixes vinham. Pescava no almoço, comia na janta. No dia seguinte, o mar provia de novo. Ela, sereia sem cauda, com pernas prontas a correr, queria ostras, lagostas, a leveza da seda e lençóis de cetim. Os lábios dela tentaram falar que o amor havia acabado, os ouvidos dele se fecharam. Os olhos dela revelaram o fim, os dele desviaram-se para não ler o aviso. Ela tentou resgatar o que se perdeu, mas o amor expirou. Então, partiu para navegar por outros mares, e ele a seguiu com seu barquinho a remo, acompanhando-a entre ondas e náuseas do destino, acenando de longe entre mentiras entrelaçadas que bordava em silêncio. Nos olhos mortificados, a tristeza desnudava. No breu da madrugada, a alma sangrava e o coração gritava ausências. Nos olhos dela, porém, não se via nada, nem lembranças do amor que um dia estuara, mas desardeu de repente como outros que tivera. Ela queria o mundo, deslizando, insana, entre seus sussurros que confeccionavam asas. Um dia partiu voando. E ele, que há muito havia esquecido o sonho de voar, não pôde alcançá-la. Era um homem solitário. Um homem que amou demais e esqueceu-se de partilhar o que sentia, amava e repelia, como um louco descompensado andando em círculos na via irrompida de sua sanidade. Não viu os anos passarem, não viu os filhos crescerem, não viu a barba embranquecer. Chegava a causar compaixão. Outras mulheres vieram, outras mulheres o amaram. Porém, o homem não amou a mais ninguém, e duvido, inclusive, que um dia tenha amado a si mesmo. O conto faz parte do livro Cordilheira e Outros Descaminhos, publicado pela editora Folheando. Crônica Espelhos, de Nicole Felipe Beirut. O alarme toca, eu peço mais 5 minutos. O alarme toca, de novo, mais 5 minutos. Ontem eu tive motivos justificáveis para não tombar na cama com tanta leveza. Juro que tive meus motivos. O alarme insiste. Insiste tanto que já não aguento mais o barulho. Deveria tocar parabéns mais uma vez ou as segundas realmente não acomodam os aniversários? O espelho do armário é a primeira forma que eu vejo ao finalmente me forçar a abrir meus olhos. Desde quando fiquei tão bagunçada? Os cabelos tão mexidos, como se levantar da cama fosse a luta mais épica que eu poderia viver. As protagonistas dos livros da minha estante ficariam com inveja ou cruzariam seus olhos perante tal cenário? Por um momento até esqueço que é meu aniversário. Quando lembro, penso em qual deles eu parei no tempo. Vejo as cicatrizes que nem mesmo uma lupa poderia captar com tanta previsão. As rachaduras no estômago, as irritações na pele, os calos nas mãos, os leves tremores nas pernas. Pego o óleo da cabeceira, penteio o cabelo com os dedos. Parece muito mais longo do que eu lembrava estar. Cheio de memórias. Nem tudo pode ser cortado. Alguns estão enterrados, outros andam por aí, me assombram em datas inesperadas, sem fazer a mínima questão de fazer isso em data comemorativa. Mas uma segunda-feira, um dia tão triste e sem tempo. Logicamente, eu deveria apenas me arrumar do mesmo jeito de todos os dias, e só me acostumar a viver mais um ano, sem considerar que pode ser o último. Assim, ao soprar qualquer tipo de velhinhas, eu não poderia sonhar com qualquer coisa diferente do roteiro que já está escrito. E isso não seria triste. Não seria triste se eu não passasse o resto dos meus anos desejando voltar? Ou será que seria? É melancolicamente silencioso o único barulho ser o silêncio de perceber que todas as minhas melhores versões já foram ofertadas muito tempo atrás, quando eu era jovem demais para ser realmente boa no que quer que fosse. E meus sonhos começam a desbotar, como se a água derramada tivesse manchado todo o espelho. E onde ficam os anos dourados que todos juravam que eu teria pela frente, desde que eu me lembro? Mas parece que eu desperdicei todo esse tempo, todo esse potencial. Preciso fazer mais uma segunda-feira funcionar. Encaro o espelho do armário e o empurro para o lado. Pego o uniforme. Passo pela mesa para pegar o cordão de sempre, mas eu cometo o primeiro erro da nova idade. A sabedoria alcançada não se aplica à posição que devemos organizar as coisas da mesa? O barulho de algo mais sendo quebrado ressoa em meus ouvidos. O espelho da mesa cai. Eu caio de joelhos. Cato os cacos antes que façam algo sangrar. A primeira melodia que não vem do celular. Realmente não é nenhum parabéns, embora eu mereça, por tanta burrice. Será que um espelho tão pequeno dá 7 anos completos de azar? Textos vencedores da nossa chamada. Texto Dedos, de Antônio Sodré. Nasceu pequena, entre monstros. Os pais cuidaram da menina por pouco tempo. Não conheceu infância. Bem miúda, logo que seu frágil corpo aprendeu a andar pelos labirintos do terreno e seus pequenos dedinhos estavam prontos para servir as bestas, começou a trabalhar. Foi o mesmo com seu pai e com sua mãe. Ela não tinha nome. Ninguém naquela terra tinha nome, nem mesmo os monstros. Também não existia saída daquela terra. O corpo do ser humano não dura muito no território desses monstros. Raramente, moribundos, cegos e ofegantes, passam dos 50 anos. Foi assim com os avós dela. E assim seria com seus pais. E assim seria com ela. Chance de salvação não conheceria nenhuma. Nunca saberia o que é morar longe das criaturas, respirar em outra atmosfera. Para sempre inalaria a fumaça e os dejetos que os monstros criavam. Assim era a vontade de homens poderosos. Dos monstros não se viam os corpos. Estes estavam enterrados no chão. Já a cabeça se projetava para fora da terra. Eram circulares, em forma de domo. A pele das bestas era marrom escuro, como lama, mas de material mais sólido. Não tinham olhos nem orelhas. Sua boca era imponente, maior e bem mais larga que a menina. A boca abria caminho para um interior oco, com um pequeno furo no topo. Se os monstros não esbravejassem labaredas em sua direção, a criança bem que podia transformar uma daquelas cabeças vazias em habitação, ou pelo menos um lugar para se proteger da chuva ou do vento. Mas nunca chovia naquele lugar. Meia verdade. Até chovia pelas estatísticas oficiais. É que a terra dos monstros é tão quente que as gotas evaporam antes de chegarem perto do solo. Também entre rajadas de chama e cabeças quentes, brisa nenhuma se criava. Naquela manhã, a família ia alimentar mais um monstro. Começaram enchendo sua cabeça a oca de madeira. A menina ficou agachadinha perto dos lábios da fera, ajeitando os pedaços de madeira à sua vontade. Logo que a menina saiu, o pai ateou fogo. Mãe e filha buscaram barro e fizeram tijolos enquanto o pai controlava as lufadas. A temperatura foi aumentando e todos começaram a usar o barro e os tijolos para fechar a boca do monstro. Agiram rápido, pois cada segundo perdido era um grau a mais de calor na pele, uma queimadura na pele mais aberta. Com agilidade, fecharam a boca do monstro. A família sentou no chão para respirar e tomar um gole d'água antes de alimentar a próxima besta. O tempo de descanso não era muito e ficar parado só piorava a sensação de braseiro. Foi quando a menina olhou para as mãos. Seus dedos estavam pretos, porosos e quebradiços como o próprio carvão vegetal que recolhia.